esse ano trabalho, mais um trabalho que eu tive o prazer de iniciar. Eu que puxei o bonde com o Barone, que tive a ideia de fazer a parada. A gente tava lá no estúdio, sentamos juntos, falamos, caralho, vamos fazer. A gente pegou e surgiu a ideia de nós fazer a parada e agora fluindo junto e formando e dando continuidade nesse trabalho aí que é maravilhoso, né? Que é o trabalho do Barone top e também é meu parceiro, esquece. Deixa a poeira baixar, deixa. Eu tô calmo pra ficar firmão. Eu dou uns trago no back, bola mais um back. Esquece que vai sair um som. Que com o barulho eu tô aqui desde a primeira. Eu tô voltando trazendo a revolução. Fumando um da paz da Porsche Panamera. Se destacando no meio da multidão, é sem estresse. Olha a semelhança do Scalifa que eu senti lá no Barone. Quando lancei um twist no meu thread. Uma energia contagia, uma alegria dessa vida. Claro que é o que não nos enfraquece. Ela gamou na picadilha do moleque. Eu vou trajado de Lacoste e Juliette. Trocando só ideia boa que procede. Hoje deixou e eu vou balançar meus net. Obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Seja o presente que enxergue o futuro. A vida é uma passagem. Faça valer, meu parceiro. E não deixe pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Oi, irmão, uma saudade por aqui, não é em vão. Tudo que nos fez sorrir, vários progressos, faz quantidade de coisas que o dinheiro não compra. Seguindo forte de cabeça erguida, deixa a vida me levar. Uma bomba bolada, gostosa levada. Agradeço o Barone por sempre lembrar. Melodia pretão, situação que os moleques já vão ver da norte. Deixa até gringa pretinha velhida sentir uma coisa bem forte. Destrava as palavras. Da rajada de rima, de motivação. Salve, vem dos 4M, é Deus avante. Um abraço, irmão. Um abraço, melodia. Como se fosse o último dia da minha vida, hoje eu vou aproveitar. Liga todos os parceiros que é quebrada pra nós desestressar. No coração você fica, se for lembrar de tudo dá vontade de chorar. Agora só quero espalhar amor, sem pensar no amanhã porque não há. Quero paz, eu corro atrás, sempre pra frente, eu não sei o que é. Tenho um anjo lindo aqui comigo, por isso eu não perco a minha fé. Quando penso que estou sozinho no caminho, Deus me mostra qual é. Dá força e me mantém de pé, dá força e me mantém de pé. Meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Obrigado pela semelhança. Meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Hoje eu acordei bem diferente. Sabe quando parece que arrancaram um pedaço da gente? A vida prega peça, coração não compreende. Em boas memórias você tá eternamente. Lembrança, saudade de todos os momentos, os ensinamentos. Você vai ficar pra eternidade. Positividade, fé, Deus aonde eu estiver me guarde. Eu sou pequeno e não sei caminhar, e seu legado me mostrou a verdade. Lembrança, saudade de todos os momentos, os ensinamentos. Você vai ficar pra eternidade. Lembrança, saudade de todos os momentos, os ensinamentos. Você vai ficar pra eternidade. Se for pra falar de você, falta a palavra. E cê tanto me falava. Vai com calma, meu filho. O mundo é seu, foi Deus quem escreveu isso. Ensinou que ver a família bem é melhor que viver bem. Que se planta, se colhe. Não conta com a sorte, é o homem que escolhe. Tudo posso naquele que me fortalece. Me mostrou que eu posso. Que se eu botar a cara, acontece. Te juro, cê mudou minha vida. E hoje preocupe com a sua família. Que esses eu prometo cuidar. Ah, ah, ah. Hoje tem show, vou balançar os dread. Se eu tô de quebrada, ela já quer colar comigo. Raspar meu padrinho pra retocar meus dread. 40 graus reflete na minha pene do momento. Yeah, oh, sente a energia desse som. Foi transmitida pelo momento. Aproveita, passa que nem vento. Todos nossos momentos guardados na cabeça passa. Mas sei que isso vai melhorar. E nós vamos seguir na melhora. Pessoas boas são raras, mas são encontradas. Por isso prevaleça o amor. Que a vida seja valorizada. O melhor dia da vida sempre vai ser as lembranças. Eu guardo todas elas porque é desde a infância. Hoje eu sei o motivo que criança é esperança. Aprendemos que não podemos deixar o mal ganhar. Não podemos deixar o mal ganhar. Sol, mar, terra, vento, tudo isso é natural. Kevin, nascimento, Bueno. Diferente é igual. Sol, mar, terra, vento, tudo isso é natural. Kevin, nascimento, Bueno. Não é diferente, é igual. Barone, melhor dia da vida. Melhor dia da vida. Balança meus dreads. Obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Te obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Te obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Esse mundo é pequeno e nada nos abala. Te obrigado pela semelhança, meus parceiros, que nós temos pela alma. Tá ligado? Eu vou fazer um bagulho pesado, tipo, no celular. Deixa eu pegar meu celular, eu tô com o Barone. Faz, vai, grava. Oi, depois no microfone. Enquanto você grava aí na câmera, eu vou mandando meu som pra mostrar que o moleque tem o dom. Porque nós é bom, nós é desde a rua. É desse jeito que eu mando, que nós tumultua. Tá ligado? Tá tranquilo, eu tô falando sangue bom. Enquanto os caras criam o sangue no violão.